Ficheiro 12. O meu companheiro tinha razão. O uísque criou um leve e agradável calor que ardeu confortavelmente no meu estômago, encobrindo a fome aguda. Prosseguimos sem outros incidentes por vários quilómetros, revezando-nos tanto com as rédeas como com o cantil do uísque. Entretanto, perto de uma cabana em ruínas, a respiração regular do meu companheiro mudou gradativamente para uma respiração arquejante e entrecortada. O nosso precário equilíbrio, até aqui contido por um balanço sóbrio, tornou-se muito mais errático. Fiquei confusa. Se eu não estava bêbada, parecia improvável que ele estivesse. Parem, socorro! Gritei. Ele vai cair. Lembrei-me da minha última descida repentina e não estava inclinada a repeti-la. Vultos escuros deram a volta e aglomeraram-se à nossa volta num sussurro confuso de vozes. Jamie deslizou de cima do cavalo de cabeça, como um saco de pedras, felizmente aterrando nos braços de alguém. Quando consegui desmontar, o resto dos homens já descera dos cavalos e deitaram-o no chão. Está a respirar, disse alguém. Bem, grande ajuda, comentei, tentando freneticamente sentir o seu pulso na escuridão. Encontrei-o por fim rápido, mas bastante forte. Colocando a mão no seu peito e o ouvido junto à sua boca, pude sentir uma subida e uma descida regular, menos arquejante. Ergui-me. Acho que ele só desmaiou, disse. Coloquem-lhe um alforje sob os pés e, se houver água, tragam-me um pouco. Fiquei admirada ao ver que as minhas ordens foram imediatamente obedecidas. Aparentemente, o jovem era importante para eles. Ele resmungou e abriu os olhos. Buracos negros sob a luz das estrelas. Na luz fraca, o seu rosto parecia uma caveira, a pele branca esticada sobre os ossos proeminentes em torno das órbitas. Estou bem, disse, tentando sentar-se, só um pouco tonto. Coloquei a mão no seu peito e obriguei-o a deitar-se outra vez. Não se mexa, ordenei. Fiz um rápido exame com as mãos, ergui-me sobre os joelhos e virei-me para uma figura que assomava acima de mim e que deduzi, pelo tamanho, que deveria ser o líder, Dougal. O ferimento está a sangrar outra vez, e o idiota também foi esfaqueado. Acho que não é grave, mas ele perdeu muito sangue. Tem a camisa ensopada, mas não sei quanto deste sangue é dele. Tem de repousar e ficar quieto. Devíamos acampar aqui, pelo menos até amanhecer. A figura fez um movimento negativo. Não. Estamos mais longe do que a guarnição se aventuraria. Mas temos de nos preocupar com a patrulha. Ainda temos mais de 20 quilómetros de viagem. A cabeça sem feições inclinou-se para trás, estimando o movimento das estrelas. 5 horas, pelo menos, e mais provável 7. Podemos ficar o tempo suficiente para estancar a hemorragia e fazer um novo penso. Não muito mais do que isso. Comecei a trabalhar, resmungando comigo mesma, enquanto Dougal, com um sussurro, despachou uma das outras sombras para montar guarda junto aos cavalos perto da estrada. Os outros homens descontraíram-se, bebendo dos seus cantis e conversando em voz baixa. Murtagh, com o seu rosto de fuinha, ajudava-me, rasgando tiras de linho, indo buscar mais água e erguendo o paciente para que a ligadura fosse colocada, já que Jamie estava terminantemente proibido de se mexer, apesar de argumentar que estava ótimo. Você não está bem e não admira, retorqui, dando vazão ao meu medo e irritação. Que diabo, que tipo de idiota é esfaqueado e não para nem para tratar o ferimento? Não podia ter dito que estava a sangrar? Tem sorte de não estar morto. Andar por aí a noite toda a lutar e a atirar-se de cavalos. Esteja quieto, seu tolo desgraçado. As tiras de linho e de rayon com que eu trabalhava eram irritantemente fugidias no escuro. Escorregavam, escapando-me da mão, como peixes a mergulharem nas profundezas, com um lampejo zombeteiro de barrigas brancas. Apesar do frio, o suor escorria-me pelo pescoço. Finalmente consegui amarrar uma das pontas e tentei alcançar a outra, que insistia em deslizar para trás do meu paciente. Anda cá, sua desgraçada, maldita filha da mãe! Jamie mexera-se, e a ponta que já estava amarrada soltou-se. Fez-se um momento de silêncio chocado. Credo! Exclamou o gordo de nome Rupert. Nunca ouvi uma mulher usar essa linguagem toda a minha vida. Então nunca conheceste a minha tia Grizel, disse outra voz, seguida de uma risada geral. O seu marido devia domá-la, retorquiu uma voz austera saída da escuridão, sob uma árvore. São Paulo disse, as mulheres estejam caladas nas... Meta-se na sua vida, falei entre dentes, o suor a escorrer por trás das orelhas. E São Paulo também. Limpei a testa com a manga do vestido. Vire-o para a esquerda. E se você, dirigindo-me ao meu paciente, mover um músculo sequer enquanto eu estiver a prender esta ligadura, esgano-o. Ah, está bem, respondeu docemente. Puxei com muita força a última ligadura e todo o penso se soltou. Maldito seja este inferno, gritei, batendo com a mão no chão, frustrada. Fez-se outro momento de silêncio escandalizado e, em seguida, enquanto eu tateava no escuro, à procura das pontas soltas da ligadura, ouviram-se novos comentários a respeito da minha linguagem nada feminina. Talvez devêssemos mandá-la para Santa Ana, Dougal, sugeriu uma das figuras sem rosto, agachada junto à estrada. Não ouvi o Jaime praguejar nem uma vez, desde que deixámos a costa, e ele costumava ter uma boca de deixar qualquer marinheiro envergonhado. 4 meses num mosteiro devem ter surtido algum efeito. Já não invocas o nome de Deus em vão, pois não, rapaz? Também não invocarias, se tivesses de pagar penitência por isso, deitado durante 3 horas, no meio da noite, no chão de pedra de uma capela, em fevereiro, só de camisa, respondeu o meu paciente. Todos os homens riram, enquanto ele continuava. A penitência foi apenas 2 horas, mas foi preciso mais uma para conseguir levantar-me do chão. Achei que o meu... achei que tinha congelado até aos ossos, mas só estava emperrado. Aparentemente sentia-se melhor. Sorri involuntariamente, mas ainda assim falei com firmeza. Esteja quieto ou magoo-o. Tocou com cuidado no penso e afastei a sua mão com uma palmada. Ah, ameaças, hein? Perguntou com insolência. E depois de eu ter partilhado a minha bebida consigo? O cantil terminou de percorrer a roda de homens. Ajoelhando-se ao meu lado, Dougal inclinou-o cuidadosamente para que o paciente bebesse. O cheiro penetrante, queimado, do uísque, nada refinado, elevou-se no ar e coloquei a mão no cantil, retendo. Chega de bebidas alcoólicas, disse. Ele precisa de chá, ou na pior das hipóteses, de água, não de álcool. Dougal puxou o cantil da minha mão, ignorando-me completamente, e despejou um grande gole da bebida pela garganta do meu paciente, fazendo-o tossir. Esperando apenas o suficiente para que o homem deitado no chão recuperasse o fôlego, repetiu a dose. Pare com isso. Tentei pegar no uísque outra vez. Quer que ele fique tão bêbado que não consiga pôr-se em pé? Fui rudemente afastada com uma cotovelada. Que mulher mais voluntariosa, não é? Perguntou o meu paciente, parecendo divertido. Meta-se na sua vida, ordenou Dougal. Ainda temos um bom caminho para percorrer esta noite e ele vai precisar de todas as forças que a bebida lhe puder dar. Assim que as ligaduras foram bem amarradas, o meu paciente tentou sentar-se. Empurrei de costas outra vez e finquei o joelho no seu peito para o manter naquela posição. Não se mexa, ordenei furiosa. Agarrei na bainha do quilt de Dougal e puxei-a rudemente, fazendo com que ele se ajoelhasse novamente ao meu lado. Olhe para aquilo, ordenei, no melhor tom de enfermeira-chefe. Enfiei na sua mão a trouxa encharcada da camisa descartada. Ele deixou-a cair no chão com uma exclamação de nojo. Peguei-lhe na mão e coloquei-a no ombro do paciente. E olhe para aqui. Algum tipo de lâmina atravessou um músculo trapézio. Uma baioneta, acrescentou o paciente solícito. Uma baioneta, exclamei. E por que não me disse? Encolheu os ombros e reprimiu um leve grunhido de dor. Senti quando entrou, mas não sabia se o ferimento fora grande. Não doeu muito. Dói agora? Sim, respondeu laconicamente. Ótimo, retorqui irritada. Você merece. Talvez isso lhe ensine a não andar por aí a correr, a raptar mulheres e a matar pessoas. E senti-me ridiculamente à beira das lágrimas e parei, lutando para me controlar. Dougal estava a ficar impaciente com aquela conversa. Bem, consegues manter um pé de cada lado do cavalo, rapaz? Ele não pode ir a lado nenhum, protestei indignada. Devia estar no hospital. Com certeza não pode. Os meus protestos, como sempre, foram completamente ignorados. Podes montar? Dougal repetiu. Sim, se tirares a rapariga de cima do meu peito, me arranjares uma camisa limpa.